pie in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I know your deepest secret fear. I know your deepest secret fear. Armless pie, I can see, and I know. Eu nunca cometo pequenos erros, enquanto eu posso causar terremotos. E das tempestades já não tenho medo, acordo mais cedo. Eu nunca me animo de ir ao trabalho, eu sou o coringa de todo baralho. Sou carta marcada e jogo roubado, a morte ao meu lado. Hey! certo sentido mais perigoso. Moleque da rua, moleque do mundo, moleque do espaço, quebrando vidraças do velho Ricardo. Nessa vizinhança sou filho bastardo, com o meu hotdog sempre no pescoço. Eu que eu não posso ficar. Quero tocar fogo de bombeiro, não vem. Vou rasgar dinheiro, toca fogo nele só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Antes de eu me confessar com o padre neném, vou comer 3 quilos de cebola. Vê de perto, papai, que luxo, meu bem. Vou rasgar dinheiro, toca fogo nele só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. É pena não ser burro. Só pra variar. Não sofria tanto. Só pra variar. Essa noite eu vou dormir. Só pra variar. Botar as manguinhas de fora. Só pra variar. Dizer que eu tô chegando. Botando pra quebrar. É. Diga lá. Sim. Vou jogar no lixo a dentadura, neném. Vou ficar banguelo numa boa. É que eu vou fundar mais um partido também. Vou rasgar dinheiro, toca fogo nele só pra variar. Só pra variar, né? Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Diz que o paraíso já tá cheio, neném. Vou levar um lero pro diabo, antes que o inferno fique cheio também. Vou rasgar dinheiro, toca fogo nele só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Só pra variar. Everything's gonna be alright, honey darling. Oh yeah. Soltar um jegue no aterro. Na hora do rush. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa, uma coisinha pra mudar. the clock said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stopped with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Cabeza puxo sabala, bicho do coco entrou minha casa. Levo se toda minha ilusão, levo os gatos, levo a mulher. Deixo tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa. Miro meus olhos, a meia falou. Quando a cabeça fode, hasta ia reventar. Quando a cabeça fode, o bicho vai pegar. O bicho do coco entrou minha casa. Minha cabeça puxou sabala. Bicho do coco entrou minha casa. Levo-se toda minha ilusão. Levo os cartos, levo a mulher. Deixo tormenta, nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa. Miro meus olhos, a mega falou. Quando a cabeça fode, hasta ia reventar. Quando a cabeça fode, o bicho vai pegar. Bicho do coco mandou me matar. Bicho do coco mandou uma cadeia. Bicho do coco quitou libertar. Bicho do coco deixou maquelado. Bicho do coco. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou a bala. O bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os cartos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa, miramos hoje essa meia falou. Change the world. tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right. All right. All right. Thank you. hit a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, the moon lights up the night. Light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Everybody's got the fever. That is something you won't know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. Put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame. Now give it fever. Fever. When we're kissing, fever with that flame in you. Fever. Fever. Oh, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon. Now you've listened to my story. Rádio Muda. Here's a point that I heard. 88,5 MHz, uma rádio livre. Ponto de rádios livres rolando. Be it Fahrenheit or Centigrade. Rádio Capivara colou em peso aí, excelente. Give you fever. Acho que a Capivara é uma rádio que nós da Muda temos uma afinidade muito grande. Que massa que o pessoal colou. Rádio Várzea também participou muito do começo, um tempo junto. Rádio Ardida agora na área. Gente boa e vai pra frente, vai quebrar tudo. Não é mais um sinal na Grande São Paulo. To the bottom, I go back to the top of the slide. First stop, and I'm done, and I'm a top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. But do you, don't you want me to make you? Ooh.